é o hino que tem por nome A Pressa no Ar. Vai trazer milhares de jovens a Portugal entre 1 a 6 de agosto nas Jornadas Mundiais da Juventude. Nós temos, e muita gente tem assistido ao longo dos últimos meses, enfim, a passar por aí, por diversas paróquias, o símbolo destas jornadas, mas nada melhor do que termos a Marta Vieira e também a Catarina Loureiro para nos falar, elas que estão dentro de todo este projeto e não são as únicas, elas já vão explicar precisamente isso, que estão por dentro de toda esta atividade que tem vindo a aumentar nos últimos dias. É uma emissão que também estamos a fazer em direto para todo mundo. Obrigado a você que está desse lado, e sei que é muita gente. Obrigado à Marta e também à Catarina. A Marta, vou lidando mais com ela, e ela tem sido a cara e o rosto destas jornadas. A Catarina agora, ela que está ligada à comunicação social, e de facto, para mim também é um privilégio, tenho de ter mais algum cuidado, porque tenho aqui alguém que percebe mais do que eu sobre comunicação social. Não mais. Obrigado por estarem de facto aqui e falarmos um pouco daquilo que são as jornadas e esta Jornada Mundial da Juventude. Vai ser um marco histórico e começava por aí, para vocês, bom dia. De facto, isto vai ser aquele marco muito importante para, não é só para a juventude, enfim, para o país, para todo mundo, trazer milhares, fala-se mais de 1 milhão de pessoas que poderá vir a Portugal, vai ser um marco histórico que vai ficar ligado, sem dúvida, também à juventude e àquilo que neste momento a Igreja tem feito para juntar-se, enfim, todas as pontas, e que escolha Portugal para este ano. Obrigado, Marta. Sim, então, antes de mais, bom dia a todos os ouvintes. É um gosto estar aqui novamente a falar do trabalho e da dinâmica do COT Jalitá. E, de facto, é isso. Vai ser um evento único nas nossas vidas, ter uma Jornada Mundial da Juventude aqui no nosso país. E, principalmente, nesta fase de algum ânimo e esperança, depois desta fase de pandemia em que vivemos, não é? Em que tivemos que nos adaptar a esta realidade tão estranha que foi estarmos fechados e, de alguma forma, limitados. E então é isso mesmo, é uma oportunidade única que todos devemos aproveitar, não só os jovens, apesar de ser mais direcionada para jovens, mas para a comunidade, para o país e para a Igreja de Portugal, naturalmente. Este evento em Portugal vai, como foi dito, como disse há pouco, trazer muitos jovens. Este também é o objetivo da Igreja, cada vez mais chamar mais jovens, não só estas atividades, mas a outros. João Paulo também era um dos principais motivadores da juventude. Continua a ser assim e em Portugal não vai ser exceção essa presença de É esse realmente o grande objetivo, aproximar os jovens da Igreja, para que eles possam também ser fortes participantes e protagonistas da Igreja em Portugal, porque serão o futuro da geração de fé, digamos assim. E muitas vezes acontece isso, fazem um percurso de catequese e depois ou há alguma dinâmica nas várias paróquias ou então ficam ali um bocadinho... perdidos, e é bom que a Igreja também lhes possa dar lugar e dar oportunidade para os jovens também estarem ao serviço e terem também o seu percurso na Igreja. Catarina, esta também é a mesma opinião. De facto, a juventude, o conjugar a juventude, enfim, num projeto, e nós sabemos que às vezes, e vocês e algumas catequistas queixam-se de facto dos jovens, que há alguma dificuldade, ultimamente têm aparecido mais alguns, enfim, também é da mesma opinião, Catarina, nisto? Sim, apesar de que eu acho que as jornadas vão juntar milhões de jovens, sejam eles católicos ou não católicos, são todos chamados a participar. E é isso que eu acho que também vai fazer a diferença, porque o nosso Papa acaba por ser muito aberto também nesse sentido, e ele chama todos. Sejam os que colaboram ativamente com a Igreja, que nós sabemos que cada vez são menos, sejam os que estão um bocadinho afastados, mas que ainda têm o bichinho da fé, ou seja, aqueles que são chamados pelos colegas e vamos juntos, vamos participar, porque as jornadas vão ser uma festa, vão ser uma reunião de milhões de jovens, e nós sabemos o quanto os jovens gostam de estar juntos, e nesse sentido vai ser algo espetacular. Eu estou nisto porque eu não participei quando era jovem e estou imensamente arrependida. Não fui a tempo, mas ainda estou a tempo, estamos todos a tempo de participar. alguma expectativa criada para este evento para Portugal, não é? Mesmo os próprios jovens, muitos há pessoas que já foram a um e a dois e a três jornadas, não é? Mas há alguns que escolheram, e que será para, naturalmente a primeira. Há uma expectativa que se nota nos jovens que querem ir, mas não sabem bem como, o que é que vão encontrar. Também dão conta dessas expectativas? Sim, nós temos feito muita divulgação, nomeadamente nos grupos de jovens, nos grupos de catequese, aquilo que é o projeto CIS, que é o projeto de catequese que temos aqui implementado na nossa unidade pastoral, que prevê precisamente o percurso das várias jornadas que aconteceram até agora. E temos feito essa divulgação, até com testemunhos, com imagens, com os hinos que já foram marcando as outras jornadas, e portanto eu penso que estão todos muito atentos e muito expectantes do que possa ser a jornada aqui em Portugal. Posso dizer que na nossa Diocese de Coimbra já há uma boa perspectiva, uma ótima perspectiva de acolhermos cerca de 15 mil peregrinos de outros países, de todo o mundo, de todos os continentes. Já temos essas informações, grupos organizados, outras dioceses, outros países que já entraram em contacto com a equipa do COD de Coimbra, que é a equipa da diocese que está também nesta dinâmica. Essa é que vai supervisionando. Sim, exatamente. Nós, a Diocese de Coimbra está dividida em 21 cotes. O nosso cote Jolitá abrange 3 unidades pastorais, portanto é o concelho todo de Oliveira e de Tábua, mas temos sempre o suporte, digamos assim, da equipa do COD Coimbra, que tem várias equipas, nomeadamente famílias e voluntários, que ainda agora recentemente tivemos reunião em Coimbra e tivemos essa informação. Temos um manual de procedimentos, portanto isto é algo que envolve muita gente, muita logística, e há toda uma organização que já está a ser feita há mais de um ano a esta parte. 15 mil jovens espalhados por todo este distrito. Isto tem que ter uma logística fantástica. Claro, não é? E é para isso que estamos já em campo. Uma logística fantástica. Está bem que o COD pode organizar, mas depois, se não for aqui a base, não é? A conseguir arranjar-se esse acolhimento, as coisas não funcionam, não é? Pois, tem que funcionar. Nós já temos vindo a divulgar bastante também a necessidade de angariar famílias de acolhimento, porque numa primeira fase, o nosso plano A, digamos assim, é que tenhamos famílias que possam acolher esses peregrinos, porque a experiência de estar com uma família é diferente do que estar, por exemplo, no pavilhão, no agrupamento de escolas, ou nos bombeiros em Lagares de Beira, que também já se disponibilizaram, ou no pavilhão em Avô. Portanto, temos já alguns espaços coletivos de acolhimento disponíveis para acolher peregrinos, mas isto será o nosso plano B, porque o nosso plano A é mesmo convidar as pessoas a poderem acolher os jovens e também ter essa riqueza, essa experiência de partilha, terem jovens de outro país, com outra língua, com outra vivência, e também eles estarem aqui no nosso território e conhecerem um pouco de Oliveira do Hospital e de Tábua. Sim, porque eles acabam por estar não um dia nem dois dias, acabam por estar 5 dias. De 26 a 31 de julho. Portanto, já temos o plano feito. Isto, lá está, requer aqui muita organização. Um trabalho, e que já estão, não é, em campo há muito tempo, não é? Vai haver um dia cultural em Coimbra e vai haver também um festival da juventude em Coimbra, que será no sábado, dia 30 de julho, em que todos os jovens da diocese e todos os tais 15 mil peregrinos, ou eventualmente mais, depois, não, isto é um número ainda provisório, se vão juntar em Coimbra para um festival da juventude. E aí mesmo os jovens de cá poderão também participar e ter essa experiência, mesmo aqueles que depois não possam ir à jornada em si em Lisboa, podem ter essa experiência em Coimbra, que será já fantástico. Deixem-me só dizer, nós tínhamos a emissão no Facebook e com falha de energia devido à trovoada, que é intensa, ficámos sem ligação ao Facebook e, portanto, a tal imagem, Marta Catarina, tenho muita pena, estava muito bem na fotografia, mas acabou por ir abaixo. Haverá outra oportunidade que depois fazemos então com claro isso. Que mas quem estava a seguir no Facebook, e já eram algumas centenas, algumas dezenas neste início, acabou por ficar sem essa ligação, porque ficámos sem qualquer ligação no Facebook devido à trovoada. Vamos ver se a emissão também do nosso emissor se mantém, esperamos que sim, porque a trovada em interesse. Mas continuando, há uma logística muito grande, vocês já estão em campo. Como é que tem sido esse encontro que têm tido, enfim, nos diversos locais de concelho, nesta região onde vocês visitam, até mesmo o contacto que têm tido com outras? Tanto faz, o micro está aberto para as duas, podem falar à vontade. Nós planificamos a digressão do símbolo do Cote Jolitá, portanto é o símbolo da jornada, depois tem, que também já que esteve, a Rádio Boa Nova, tem depois também o nome Cote Jolitá. Pronto, esse Cote Jolitá quer dizer que junta Tábua e Oliveira, não é? Quer dizer, o Jota quer dizer Jesus, abençoa, porque depois tem um apóstrofe, abençoa Oliveira e Tábua, Olitá. Pronto, foi o nome que nós conseguimos aqui. Acaba por sermos o nome, sim. E até acaba por ser muito sonante e toda a gente já sabe que é o Jolitá. Pronto, então durante este ano 2022 planificamos a digressão, porque o nosso cote é muito abrangente. São muitas paróquias, há outros cotes noutras partes da diocese que tiveram a vida um bocadinho mais facilitada, porque têm menos paróquias e é fácil depois percorrer tudo, ou porque estão na cidade de Coimbra, ou porque estão, pronto, em zonas com menos paróquias. O nosso cote tem 34 paróquias e nós, para podermos dar a volta às paróquias todas, tivemos que planificar isto durante este ano. E eu posso dizer que neste momento o símbolo já foi a 33 paróquias, portanto só falta agora, em novembro, a paróquia de Nogueira do Cravo, que engloba também Galizes, Vilela, pronto, é a única unidade Pastoral Sul, Oliveira do Hospital Sul, portanto é aí que vai terminar a nossa digressão. Portanto, de resto, tanto na Unidade Pastoral de Oliveira como na Tábua, já percorreu todas as paróquias, não só as igrejas, as capelas, as celebrações dominicais, fizeram muitas orações do terço, mas também alguns espaços comerciais também das várias localidades, também para divulgar. Isto é vocês começaram, tiveram que ter um contacto porque tiveram que juntar mais gente. Isto não é só a Marta, nem a Catarina, nem, enfim, a Marisa e outros. Isto há aqui um conjunto e um grupo de pessoas que se foi dividindo e trabalhando em diversos equipas. Pontos para a equipa. Como é que foi esse início? Foi fácil? Houve muita gente que aderiu logo? Houve algumas... Portanto, eu sou uma pessoa muito positiva, não é? Já sabemos. Claro que há alguma dificuldade ou outra pelo caminho, não digo que não, mas isto tem sido sempre muito... Foi muito fácil entendermos até entre as várias unidades pastorais. São realidades diferentes, obviamente, mas foi muito fácil. Claro que a equipa ao início éramos menos, formámos a equipa de coordenação ainda inicialmente a convite dos vários párocos. Tiveram que convidar um coordenador para cada unidade pastoral. E depois, lá está, o CODE de Coimbra foi-nos sugerindo formarmos várias equipas. E, para além dessas equipas que tínhamos que formar, aqui este COTE também formou outras equipas. Portanto, temos a equipa de imagem, que é a equipa que está com as redes sociais, com os cartazes, toda a parte da divulgação. A equipa de imagem, temos a equipa das famílias e voluntários que está com esta parte das inscrições, de angariar famílias, divulgar muito junto das famílias, e neste momento já temos famílias para acolher mais de 100 peregrinos, o que para nós já é muito bom, tendo em conta que falta aqui ainda algum tempo, não é? E depois tivemos a necessidade de criar a equipa de animação, porque também temos vários grupos de jovens representados, os escuteiros da Oliveira do Hospital, os escuteiros de Midões. Então há um representante de cada um destes grupos mais organizados que forma a equipa de animação, que tiveram a oportunidade de organizar já os concertos de Energia da Fé, que aconteceu em Oliveira, em Penalva de Alva e em Tábua. Em Tábua um bocadinho diferente, foi um bocadinho ao estilo Louvor Jovem, que aconteceu agora há pouco tempo, também correu muito bem. E depois, lá está, por causa daquela questão de termos muitas paróquias, criámos a equipa de ligação às paróquias, porque nós não conseguimos chegar, é mais fácil para chegar a todos. Uhum. Neste caso, a Catarina está de ligação aqui à paróquia da Oliveira do Hospital, mas depois há outras paróquias em que tínhamos necessidade de ter uma pessoa que mais facilmente conheça as pessoas a quem possa convidar para acolher os peregrinos, ou para dinamizar quando esteve lá o símbolo, pronto, para convidar os outros a poderem estar envolvidos. É muito mais fácil do que ser uma pessoa aqui de Oliveira conseguir chegar, por exemplo, ao Seixo da Beira. Tem mais conhecimento da realidade. Hoje o símbolo está no Seixo da Beira e claro que foi, para nós é mais fácil serem as pessoas lá conseguirem organizar-se. do que nós e a fazer os contactos. Catarina, e Oliveira do Hospital, tem sido difícil esta ligação, esta divulgação, todo este trabalho? Não, eu penso que em nenhum local tem sido difícil, por aquilo que nós vamos vendo, que nós vamos também acompanhando um bocadinho por aquilo que é partilhado, até mesmo no Facebook. Eu penso que este projeto das jornadas é muito mais até do que aqueles dias das jornadas, porque a verdade é que toda esta envolvência, em especial agora com cada paróquia a receber o símbolo, acaba por ser extremamente enriquecedor, porque nós vemos pessoas envolvidas. Cada vez que vamos ver como é que eles recepcionam o símbolo, é bonito de ver, quase que parece ali uma competição, vamos ver quem consegue fazer mais bonito. E ver as nossas cores, este verde, este amarelo, este vermelho, transformadas em terços, transformadas em lençóis que deixem e que transformam tudo num cenário tão, tão bonito, acaba por ser muito gratificante. E isto é uma envolvência que vai durar, que já dura e que vai continuar a durar até às jornadas acontecerem, e envolve todos, estamos a tentar ao máximo envolver os jovens, porque esta jornada é para eles, e é a eles especialmente que nos dirigimos, mas não envolve só os jovens, envolve toda a gente que quer receber este símbolo, que quer receber as jornadas no nosso país, que será um evento que nos vai marcar para sempre, com certeza. E é muito gratificante também nesse sentido, portanto não me parece nada que esteja a ser difícil, acho que está a ser acima de tudo gratificante. É bom receber as jornadas no nosso país e eu acho que é isso que todos nós acabamos por sentir. Jornadas então que vão acontecer-se de 1 a 6 de agosto do próximo ano. Dentro de um ano, Portugal recebe a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, com a presença do Papa Francisco. Este é um dos maiores encontros do mundo que tem os jovens como protagonistas na procura da paz, da união e fraternidade entre povos de todo o mundo. Preparados? Para mais informações, consulte o site lisboa2023.org. Estamos a falar então das Jornadas Mundiais da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude vai decorrer-se então no próximo ano. Muita atividade, tem havido, enfim, uma envolvência muito grande da juventude, o que de facto é bom. E isto há aqui o culminar-se, entre aspas, até agora, nesta fase de trabalho, de um concerto que vai acontecer-se precisamente domingo. Eu sei que há muito entusiasmo, e vejo muito entusiasmo ao longo destes últimos tempos, e falado com algumas pessoas. Há muito entusiasmo neste concerto. O que é que este concerto nos pode trazer, Catarina e Marta? Pronto, eu tive a oportunidade de assistir ao primeiro concerto que aconteceu em Coimbra. No muita convento... gente que não sabe, pois, bem o que é que vai encontrar, o que é que será aquilo. Pois, foi no convento de São Francisco o primeiro concerto, e foi realmente espetacular. Pronto, tem o padre João Paulo Vaz, que é o autor do hino da nossa Jornada Mundial da Juventude, e o Pedro Ferreira também. E depois tem um coro de cerca de 70 vozes, divididas em 4 naipes, e vão cantar vários temas relacionados com as Jornadas Mundiais da Juventude, nomeadamente um que me toca particularmente, que foi o hino da jornada em Roma, no ano 2000, que foi a jornada em que eu participei, que se chama Emmanuel. E eu depois até já posso desvendar aqui um bocadinho, depois até há umas imagens de fundo que realmente nos trazem muitas recordações, e é muito interessante. Depois há alguns temas originais também, alguns temas que foram um bocadinho adaptados, e depois irá finalizar com o hino da Jornada Mundial da Juventude, para toda a plateia estar ali com a pressa no ar, todos apressados e envolvidos neste caminho até à Jornada Mundial da Juventude. Posso também dizer que ainda há alguns bilhetes, não muitos, portanto, senhores ouvintes, apressem-se a comprar os últimos bilhetes. Na altura, o preço do bilhete foi 10 euros. 10 euros, sim. 10 euros. Já têm noção da casa cheia, meia casa? Sim, eu vi há bocadinho antes de vir, faltavam cerca de 15 bilhetes. Portanto, é no para centro, vender? Sim, é no Centro Cultural de Tábua, um auditório também com ótimas condições. Portanto, há mesmo ali, se calhar, algumas pessoas ainda um bocadinho indecisas que possam aproveitar estes últimos bilhetes. Será amanhã o concerto, chama-se A Pressa no Ar, e será pelas 19 horas. É o título do hino. Sim, é o título do hino. Falaste então em 2022, ficamos com esse hino de 2022. horizonte uma grande luz viaja na história, vencendo toda a escuridão, fazendo-se memória, iluminando a nossa vida. Cristo nos revela que não se vive, que não se busca. Vamos ouvir o 2022, este é 2020. São tantos hinos que nós ouvimos. Diz Marta. É do ano 2000. 2000. Ano 2000. Este é do ano 2000, Roma 2000. Deste é fantástico. E esta jornada já tem muito tempo e deixamos. Tem assim muito, porque eu ainda sou jovem. Não, mas as jornadas, estou a dizer, esta realização das jornadas, talvez noutro formato, mas já vem de há muitos anos atrás. 1986, a primeira, foram criadas pelo Papa São João Paulo II. Precisamente, eu agora, na pesquisa que fui obrigado a fazer, não é? Fui ouvindo alguns hinos engraçados e que acabam por, enfim, todos eles tentar passar uma mensagem. Essa mensagem é notória que sobrepõe a juventude quase sempre. Sim, há sempre, cada jornada tem um tema e o hino é sempre relacionado com esse tema e deixa sempre essa mensagem forte, claro. Amanhã então temos espetáculo. Estava aqui à procura enquanto ia conversando com a Catarina e a Marta e vou pedindo à Catarina, de facto, que me diga o que é que poderá ser feito daqui para a frente, o que é que estão a ideias para fazer daqui para a frente e agora também algumas iniciativas, enfim, mais contactos, mais divulgação. O que é que agora, nestes passos, cada vez que se vão aproximando das jornadas, o que é que vai acontecendo mais? Já estão alguns projetos planeados, a Marta saberá falar sobre isso mais do que eu, mas aquilo que eu quero deixar e quero aqui focar um bocadinho é da importância de nós termos mais pessoas a envolverem-se nesse projeto. Nós falámos há pouco que realmente vai ser algo grande, vamos ter muitos jovens aqui na nossa paróquia, no nosso cote, e nós vamos precisar da ajuda e da colaboração de todos vós que nos estão a ouvir. Por isso, eu chamo a atenção aqui para as famílias de acolhimento. Nós precisamos de inscrições, precisamos de voluntários para participarem, mas também precisamos de famílias de acolhimento. E para que se tornem famílias de acolhimento, nós podemos depois também divulgar, poderão fazê-lo, deverão até, e é uma forma de nos ajudarem também neste sentido. Basta que acolham dois jovens, será o mínimo, que participem um bocadinho com eles, que estejam um bocadinho envolvidos também, mas basta só quase acolher, ajudar um bocadinho, integrá-los, custa tão pouco e para nós que estamos aqui deste lado vai ajudar imenso. Mesmo para algumas pessoas que nos estão a ouvir e que pensam, ah, mas eu nessa semana estou a trabalhar. As famílias de acolhimento só terão que garantir a dormida e o pequeno almoço. Depois as atividades durante o dia e as refeições serão asseguradas pela organização. Nós temos o local de acolhimento aqui em Oliveira, outro local de acolhimento em Tábua, e por isso é que também os peregrinos têm que já houve alguns comentários, digamos assim, sobre o valor que os peregrinos terão que pagar para participar na jornada, porque lá está, são muitas refeições, é uma logística muito grande, e daí os peregrinos terem que pagar um valor para participar nos dias da Diocese. Estamos então com 18 minutos a separar-nos meio-dia e vocês diziam que queriam conversar só 10 minutos. Pronto, já te conversámos o dobro e, portanto, como vem este rádio, às vezes passa num instante. Novas, então, à procura de famílias de acolhimento, é esse o grande objetivo. O símbolo esse vai continuar ou depois para depois de darem a volta por aquelas, enfim, paróquias e por aqueles locais que vocês têm agora programado? Vai parar, depois como é que vai ser? Pronto, nós, como eu estava a referir, só falta realmente na unidade pastoral Oliveira do Hospital Sul, paróquia de Nogueira do Cravo. Depois também há momentos chave, digamos assim, em que o símbolo deverá estar presente, nomeadamente o crisma, agora na nossa unidade pastoral. Também vai haver o Crisma em Tábua em dezembro. E depois a nossa ideia também a partir de 2023 é aproveitar os espaços comerciais e divulgar bastante. Se bem que eu acho que já ninguém fica indiferente à jornada e ao Cocholitá, não é? Mas principalmente à jornada pelos meios de comunicação social também cada vez mais se vai falando. O nosso Presidente da República já se inscreveu. O Papa Francisco também no domingo passado foi o primeiro a inscrever-se na jornada. Portanto, cada vez mais será o tema do dia esta grande jornada em tudo. Notas finais para aquilo que ainda não foi dito aqui, que vocês acham que seja importante nesta altura divulgar? Pronto, então eu para já quero agradecer o dinamismo de todas as paróquias para onde já passámos. Desta semana saliente na Póvoa das Quartas, que é uma localidade até pequena, mas as pessoas juntaram-se todas, a capela tinha, sei lá, umas 80 pessoas, não sei como é que apareceu tanta gente. Fizeram daquele momento quase que uma festa, com jovens, com crianças, a cantar, fizeram o terço, tem sido fantástico. Eu falo agora da Póvoa porque foi a última, precisamente na quinta-feira. Hoje ainda vai haver também uma celebração na Chamusca da Beira, que também vai ser especial. Vai estar a animar essa celebração o grupo Amigos Lagos da Beira. Também se prepararam precisamente para... E também vão cantar o hino, pronto. Tem sido muito gratificante, como dizia a Catarina, as pessoas quererem também estar envolvidas. O hino também é bastante bonito e fica logo no ouvido. Então é ótimo ter estes grupos, até de música mais popular ou outros, também envolvidos e a poderem cantar. E depois é isso, é acompanhar as nossas redes sociais do Cocholitá e acompanharem-se neste caminho. A nossa equipa, há bocado eu não referi, já conta mais de 60 elementos, o Cocholitá, mas todos são convidados a fazer parte deste caminho e a poderem colaborar connosco. E eu deixei para o final aquilo que também nos interessa a nós, rádio. É o tal programa que nós temos tentado estar a formar, e certamente a Marta e a Catarina vão ser os pivôs principais para isto, que nós queremos também a rádio, naturalmente também como média partner nestas coisas, ajuda na divulgação. A divulgação também é importante fazer-se semanalmente, não deixar cair um pouco. E essa é a ideia que nós teremos, fazer um programa semanal. Ainda estamos aqui a ajustar um horário certo, que será repetido várias vezes, será depois colocado em podcast, para que se possa ouvir quando se quiser e onde quiser. Esta também pode ser um meio importante de cativar jovens e também eles próprios possam fazer parte, enfim, deste grupo. Catarina. Sim, a ideia passa muito por aí, por dar voz, especialmente aos jovens, porque esta jornada é para eles. E este tempo, até chegarmos à jornada, vai ser dedicada especialmente a eles. E nós queremos dar-lhes voz, queremos que eles participem, queremos que eles se envolvam, porque o importante, até chegarmos a julho e na continuação, mas agora falando especificamente das jornadas, é que os jovens tenham esta capacidade de se envolver. Não se acanhem. Envolvam-se, porque aquilo que eu noto é que cada vez que falamos nas jornadas com os jovens, jornadas, vão vir milhões de jovens e o que eles sentem é naquele momento uma curiosidade, vem tanta gente, se calhar eu também quero ir, mas às vezes há aquela sensação, e vou com quem? Há muito esta falta de envolvência que às vezes poderá acontecer, e aquilo que nós queremos é dar a voz para que os jovens também se possam chamar um bocadinho uns aos outros, porque nós já fomos jovens e sabemos que nós íamos quando ia ao nosso grupo de amigos, quando alguém chamava por nós, quando alguém nos puxava um bocadinho mais a curiosidade, e aquilo que eu quero é que os jovens não hesitem, não percam esta oportunidade que vai ser única no nosso país. E por isso o nosso programa, a intenção é ser um bocadinho voltado para isso. Tentar falar com os diversos grupos que fazem parte, enfim, do Cocholitá e que estão inseridos nos diversos concelhos, eles próprios também podem criar algumas dinâmicas que podem fazer juntar depois, e nós vamos juntar tudo isto num programa só. Mas acho que é importante, enfim, não sendo só Oliveira, sendo todas as freguesias, os jovens envolverem-se, que hoje é fácil envolverem-se pelas novas tecnologias, e depois daí nós podemos reproduzir reproduzir aquilo que é o pensamento deles e que de facto pode ajudar a divulgar-se, a unir-se, enfim, também a passar a mensagem que todos nós queremos, esta mensagem grande que também as jornadas mundiais querem passar. Penso que isso vai ser uma ideia. Jovens, para a rádio também precisa de vozes, naturalmente, e a rádio hoje também é um orgulho nosso, meu e de quem cá trabalha, que ao longo destes 36 anos haja já cerca de 12,5 de jovens que optaram por comunicação social porque tiveram uma experiência pela rádio, e portanto isto também ajuda para nós, rádio, a tirar algumas dúvidas para quem tinha essa dificuldade de opção. A Catarina não, porque já tirou comunicação social, está à vontade, e portanto por isso é que eu digo que ela vai ser a mentora principal deste programa, e depois vamos aqui divulgar isso, que será, como eu disse, reposto diversas vezes. Vamos então ajudar, vamos então colaborar. Isto, as jornadas são já amanhã, não é? Porque isto agora começa. Está quase. O Natal está aí e depois é de facto um instante. Eu tenho a agradecer à Marta e à Catarina por estarem aqui hoje, numa manhã chuvosa e trovoada de sábado, a divulgar aquilo que são os passos do Cote Jolitá, das atividades, enfim, da envolvência. Acho que é importante nós ficarmos a conhecer, e eu também fiquei a conhecer um pouco mais dessas atividades. E para o programa, nós vamos começar no início do ano, do mês de novembro, assim é que é, para irmos fazendo, juntando as peças do tal puzzle, para fazer um programa que acho que vai agradar a todos. Não sei se falta alguma coisa que vocês aproveitem e divulguem. Não se esqueçam amanhã. Não falta nada, o programa vai ser um espetáculo, senhores ouvintes. Fiquem já muito atentos ao programa que está vai. Está vendido, Marta. Vai começar muito em breve e vão estar a par de todas as novidades, porque aqui, nomeadamente, o Cote Jolitá, e podemos também depois, a par disso, divulgar atividades da catequese e tudo o que é o dinamismo aqui da Unidade Pastoral e também da Unidade Pastoral de Tábua e Oliveira do Hospital Sul, naturalmente, mas tem havido realmente um dinamismo muito grande. Portanto, também é bom dar a conhecer a todos que queiram estar a caminho connosco. É importante, fecho da maneira, acho que é interessante, ouvimos o Rafael Abrantes, ele era hoje para estar aqui, não é? É uma voz que nós conhecemos, enfim, já é uma voz sonante, ele hoje não pôde estar, enfim, mas de qualquer maneira deixou cá ficar a voz, fechamos com ele. Mais uma vez eu agradeço a vocês a presença, já sabem, a rádio, como parceira nesta jornada, estará aqui para divulgar sempre aquilo que for, seja necessário, esperando sempre também a vossa colaboração nestas divulgações, que é importante. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, bem-aja. Obrigado, Marta Vieira. Ficamos então com este Para Te Poder Abraçar, de Rafael Abrantes. Desde que foste daqui, não paro de lembrar os momentos entre nós que poderia contar. A saudade que eu sinto, ninguém vai me roubar. Vou lembrar todos os dias para te poder recordar. Não vou negar que mata por dentro. Só quero que voltes. Volta para perto de mim. Acabar com o sofrimento. Volta para te poder abraçar. Volta, quero-te aqui comigo. Não paro de chorar. Mais forte, sei que estás a olhar por mim. Tento encontrar o nome.